Mente periférica, Ueri. Todos juntos, pela paz na quebrada, irmão. Eu quero a paz nessa quebrada. Chega de guerra por causa de nada. Quantos irmãozinhos ainda vai morrer aqui? E ninguém vai impedir. Eu quero a paz nessa quebrada. Chega de guerra por causa de nada. Quantos irmãozinhos ainda vai morrer aqui? E ninguém vai impedir. E por causa do pão já vi muitos morrer nessa vida bandida. Comodidade na mente, vários com pensamento homicida. Depois de um, cê mata e pega o costume. É perigo na cave, mais um na mira dos vagalume. Eu que não quero isso pra mim, nem pros parceiros. Então, dou valor na minha vida e longe do crime eu sou o primeiro. É, saber curtir as coisas boas e com a liberdade. Não minha coroa chorando comigo atrás das grades. Vai pelo certo, parceiro, que o resto é lucro. Já dizia minha mãe, o senhor é justo. Eu quero a paz nessa quebrada também.